Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Thank you.

Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. Thank you.

compositor inglês que nasceu em 1883 e morreu em 1953, Arnold Bax. Thank you.